Foz do Iguaçu receberá o Transparaná 2014. O evento terá início no dia 26 de janeiro e segue até o dia 1º de fevereiro. Neste ano, a competição realiza sua 20ª edição e distribuirá em prêmios o valor de R$ 20 mil aos participantes. Carros de várias partes do Brasil percorrerão 1.500 quilômetros em 5 dias de prova. Já foram confirmados para disputar esse tradicional circuito cerca de 100 participantes. No total, 47 duplas de 6 estados e 18 cidades do país. O campeonato seguirá por várias cidades paranaenses, sendo a largada realizada em Foz do Iguaçu. Após dada a largada, os competidores passarão por Cascavel, Campo Mourão, Ivaiporã, Ponta Grossa, Curitiba e finalizarão o percurso em Guaratuba, no litoral paranaense. As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas pelo site do Transparaná 2014, transparaná.com.br. Marjorie Colombari, para CBN Foz.